Jesus andou com 12, mas no Getsêmani na crucificação foi só ele Deus. Quem foi que te falou que na dificuldade aparece um amigo pra trazer felicidade? No mundão você vale o que tem no bolso, ninguém vai te buscar no fundo do poço. As mulheres e os colegas só ficam do seu lado enquanto você queima todo o seu salário. Os parceiros de boteco, os amigos de escola, quando precisei, todos foram embora. E agora tu, quem tá do seu lado? Você aí na luta, porque não aliados no castelo do sistema não existe liberdade. Você olha da janela e tapa com a grade. Que passei, o que vivi, ainda escrevo um livro. Na adversidade só Jesus colou comigo. Lembro que um dia eu fui nocauteado. Só Cristo nessas horas andou do meu lado. Me ensinou da melhor forma que não mata fortalece. Que pela lei da física tudo que sobe desce. Oportunista quer colar, mas aonde você estava quando a dopamina me psico dominava? Quantas noites eu chorei e quando precisei nem me retornou tru quando te liguei. Lágrimas mano, não dá pra controlar. Um segundo tu desaba, ninguém pode segurar. É muito sofrimento, é muita luta nessa vida. Essa é a marcha da vitória pra quem desacredita. Andando sobre as águas, dando a volta por cima. Eu fugi minha cabeça e sara minhas feridas. É muito sofrimento, é muita luta nessa vida. Essa é a marcha da vitória pra quem desacredita. Andando sobre as águas, dando a volta por cima. Eu fugi minha cabeça e sara. Plantei com lágrimas meus sonhos em meus espinhos. Minha fé não morre se estou pronto pra trilhar o caminho. Ponto de fuga traz a vida, tenho como base reagir mesmo na luta, pois vencer faz parte. Simbora louco pra vencer, resgatar nossa autoestima. Chega de sofrer, fecha o punho, joga a mão pra cima. Que a vida traz esperança e propõe logo conforto. Zé Povinho quer, mas não vou dobrar pro cão de novo. Chorei, mesmo sem lágrimas, passei pelo deserto. Se não é Deus, quem seria eu no meu futuro incerto? Propício a me debruçar no lamaçal do inferno, cheio de ódio, rancor em campo minado sem teto. Às vezes que passei pirrei, me senti como Jó, digno de dó, perseguido e nunca só. Minha alma gritou, gemeu, o grito de socorro, em busca da esperança de viver um dia novo. Foi cruel, mas hoje sei que serviu de aprendizado. Jesus lá no Calvário sofreu, tudo calado, e contudo enxugou as lágrimas dos doentes. Sentiu na pele a dor que amparou a prostituta e os crentes. Vou perseverar, mesmo sendo tudo passageiro, viver a cada dia como o último ou o primeiro. E triunfar, traçar a mais completa trajetória. A Cristo pertence a glória, sem ele fico na cova. É muito sofrimento, é muita luta nessa vida. Essa é a marcha da vitória pra quem desacredita. Andando sobre as águas, dando a volta por cima. Eu fugi minha cabeça e sara minhas feridas. É muito sofrimento, é muita luta nessa vida. Essa é a marcha da vitória pra quem desacredita. Andando sobre as águas, dando a volta por cima. Eu fugi minha cabeça e sara. Soldado ferido na trilha estreita, inimigo à espreita, levanta, deita. O fel da colheita, pólvora, sangue, rosa, lágrimas, fraquez, diamantes, corpos na calçada, vidas encerradas, almas cativas sem salvação no aço. O descompasso, o laço da perdição. Eu clamei meio ao monte, o Senhor me atendeu. Se encurvou, derramou, renovou, tudo novo se fez. O assalto errado, a fita não foi boa. Cadeira de rodas, luto, sofrimento pros coroa. Do que valeu a vida toda querer ganhar o mundo em fração de segundos, perder tudo? Quanto valeu a liberdade? Eu já cantei, o crime não compensa. No gueto é vários reis, GRR, possante, golf, diamante, várias amantes, vários parceiros. Mas num instante tudo acaba quando cai a casa e o que restou? Só muros e grades, sofrimento e dor. Pra quem sonhou ser doutor, jogador, que fita? Nunca mais liberdade, ansioso pela visita. E como anda a rua, parceira quebrada? Como vai a família e sua amada? Seu filho vai bem, tá estudando, cresceu, ganhou bolsa pelo Enem e graduou. Sua filha tá moça, linda, responsável, tá na trilha, na corrida, num pique agradável. É doutora Ró e testemunha nos púlpitos, que o pouco com Deus é muito só.